aquecido é seu prato preferido. Você ganha mais saúde e o bebê nasce forte e bonito. Pastoral da Criança e Anvisa, a saúde mais perto de você. Olá, filhos e filhas, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E hoje venho aqui para fazer um pedido muito especial em nome da Pastoral da Criança. Seja um líder voluntário deste projeto e ajude na promoção da saúde de gestantes e crianças na sua comunidade. Entre em contato através do site pastoraldacriança.org.br e faça parte desta missão, ajudando a promover a melhoria da qualidade de vida das famílias na sua região. Em João capítulo 10, versículo 10, disse Jesus: Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Esse é o objetivo da Pastoral da Criança, a vida em primeiro lugar. Evangelizar é preciso. Ouça toda semana nesta emissora o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. Um programa com informações, dicas e orientações que vão ajudar você, sua família e a comunidade a viverem melhor. Programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 15 horas e 57 minutos. Você ouve e não desgruda. 107,1 FM, Rádio São João Batista, Itaporanga, São Paulo. 15 horas e 57 minutos. Boa tarde, é um prazer estar com você. Há uma certeza que paira no ar, auxílio celeste. Eu sei que virá. O céu se abriu, uma ordem se ouviu, nossa prece escutou. Mensageiros enviou pelo arcanjo Rafael, a mão de Deus vai nos tocar. Os doentes confortar, a saúde restaurar. Pelo arcanjo Gabriel, a voz de Deus se ouvirá. A verdade do Senhor ecoará. Teu escudo proteger. Vem, ó arcanjo São Miguel, com tua espada defender, com teu escudo proteger. Vem aí, mais um campeão de audiência. O melhor da música sertaneja. Mil vezes melhor que qualquer outro. Qualquer outro. A Rádio São João Batista apresenta Recanto Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Recanto Sertanejo, a apresentação Zequinha Santos. Rádio São João Batista, Recanto Sertanejo. No instante em que você me deixa, toda a tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Agora são 4 horas 2 minutos, 4 e 2, está no ar mais uma edição do programa Recanto Sertanejo. A partir de agora vai desfilar o melhor da música sertaneja na tarde gostosa de sexta-feira, marcando 15 de janeiro. Essa é a nossa... Nosso telefone é para você participar e programar sua canção, sua música preferida, 015-997-216711. Você liga, participa aqui com o Zequinha Santos, né? Eu vou anotando seu nome, seu pedido musical. Você pode mandar seu recado através do WhatsApp e eu vou atendendo o seu pedido musical. 4 horas 3 minutos, 4 e 3, trazendo por aqui as primeiras do programa, Christian Ralfin. Não sou apaixonado, apaixonado por teu sol. E com apenas um cantinho, um pedacinho dessa luz, eu chegaria ao céu ou voltaria ao chão. O seu amor se disse ou não disse. Ao meu coração não sei viver assim. Meu bem, esqueça isso. Não negue o teu sorriso. Me dê seu amor. Eu quero um cantinho do seu corpo. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. 16 horas e 8 minutos. Thank you. Rádio São João Batista. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. Dezesseis horas e 12 minutos. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Para andar na moda vestindo qualidade e ainda por um preço super especial, é fácil. Sirgon é o nome da moda e confecções para todas as idades. Variedade em confecções para todos os estilos. Linha masculina, feminina, infantil e country. E confecções. A verdadeira loja do povo. Rua 7 de setembro, 1523, Itaporanga. Rádio São João Batista. Rádio São João Batista, simplesmente a melhor. A verdadeira música sertaneja, Recanto Sertanejo. Agora são 4 horas e 14 minutos, 4h14, é o programa Recanto Sertanejo, que vai até as 18 horas. Conferindo o programa também o nosso amigo piloto lá na Vila dos Padres, amanhã estará completando idade nova, subindo aí mais um degrau da escada da vida. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, ele que estará fazendo aniversário amanhã, né? Aí nosso amigo piloto, né? Já verifiquei aqui no sistema, né? Recebendo os parabéns da dona Maria, da esposa, de toda a família, de todos os amigos. Receba também os parabéns aqui da equipe da emissora da Rádio São João Batista 107.1. Receba os parabéns aqui do Zequinha Santos. Receba os parabéns também do diretor da emissora, Padre Alberico, a equipe da emissora. Nós desejamos felicidade, saúde e muitos anos de vida ao piloto, né? Que amanhã estará subindo aí mais um degrau da escada da vida. Parabéns, felicidades. Minha vida sem você é tão vazia e não dá pra viver. A sua ausência me faz chorar. A qualquer hora, em qualquer lugar, me pediu pra te esquecer. Me abandonou, diz que é pra valer. Deixando em pedaços o meu coração, que já não aguenta essa tal solidão que ficou em mim. Assim chora, peito, chora, chora de saudade. Ela foi embora, nem adianta esperar. Chora, peito, chora, chora de saudade. Ela foi embora, pra não mais voltar. Chora, Juliano César! Chega pra cá, meu filho! Chega pra cá, Juliano! Vamos, Juliana! Solta a panela aí! 16 horas e 17 minutos. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. São 4 horas e 20 minutos, 4h20, tarde gostosa, sexta-feira, 15 de janeiro. Conferindo o programa também o nosso amigo Joãozinho Garita, lá ligadão, ouvindo o programa e toda a família. Ele oferece uma música, é conferir uma música gaúcha, né? Às 5 horas da tarde estarei colocando aqui no sistema, né? Para nós conferirmos a música gaúcha, a qual ele vai oferecer aí para todos os amigos, né? A canção do Oswaldir e Carlos Magrão, né? Às 17 horas, chega aí o melhor da música gaúcha, a qual estaremos aí tocando aí a música solicitada pelo Joãozinho Gari, que manda um alô aí para todos que estão na sintonia, para toda a família, para todos os amigos aí, companheiros de trabalho também, né? Companheiros de trabalho aí da Prefeitura Municipal aqui de Itaporanga. Quatro horas e 21 minutos, 4h21, seguindo aqui o Recanto Sertanejo. Nosso boa tarde também ao Paulo Dias, também está conferindo o programa, né? Todas as tardes sintonizado aqui na Rádio São João Batista FM. Quem ouve o programa também é o nosso amigo João Jeca. Boa tarde, João Jeca. De amor. Rádio São João Batista. Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 16 horas e 21 minutos. Venha evangelizar com a gente, tornando-se sócio pelo boleto bancário. enviando o seu endereço, o seu CPF e o seu nome completo pelo WhatsApp 0-15-996-125564 ou pelo depósito bancário Banco Sicredi 748, agência 0753, conta corrente 34725-6, Rádio Itaporanga Limitada. Desde já agradecemos a sua generosa contribuição. Rádio São João Batista, evangelizando com você. Marcenaria Oliveira, móveis sob medida. Móveis planejados, projeto do seu jeito. Mais qualidade e bom preço. Sob a responsabilidade do João e do Lucas. Rua Carolina José Barbosa, número 446, bairro CDHU, Itaporanga, São Paulo. Telefone 0-3565-1336, 996-7275-26 e 997-0973-91. Marcenaria Oliveira, você mais feliz. Rádio São João Batista. Você ouve e não desgruda. 107,1 FM. Rádio São João Batista. Itaporanga, São Paulo. WhatsApp da Rádio São João Batista. 0 operadora 15 99612-5564. Mande sua mensagem, interaja, participe, faça parte da nossa programação. WhatsApp da Rádio São João Batista. 015 99612-5564. Rádio São João Batista. Uma rádio católica a serviço do bem. 16 horas e 24 minutos. Ela já chorou de amor, ela já sentiu a dor e um romance de desfeito. Ela já sofreu demais, já viu um estrago que faz uma saudade no peito. Ela aprendeu a lição e o meu coração abriu de novo pra ela. Não suportei dela chorar e fui correndo pra levar minha paixão pra ela. Agora é só alegria, agora nada de chorar, é só amar, amar, amar, de noite e de dia. Agora é só alegria, agora nada de sofrer, é só meter, meter, meter a cara na folia. De sofrer, agora é só beber a cara da folia. Ela já chorou de amor, ela já sentiu a dor e um romance de certo. Ela já sofreu demais, já viu um estrago que faz uma saudade no peito. Aprendeu a lição e o meu coração abriu de novo pra ela. Não suportei dela chorar e fui correndo pra levar minha paixão pra ela. Agora é só alegria, agora nada de chorar, é só amar, amar, amar de noite e de dia. Agora é só alegria, agora nada de sofrer, é só meter, meter, meter a cara na folia. agora é só uma alegria. Agora nada de chorar, é só amar, amar, amar, de noite e de dia. Agora é só alegria. Agora nada de sofrer, é só meter, meter, meter a cara na folia. Agora nada de sofrer, é só meter, meter, meter a cara na folia. A verdadeira música sertaneja, Recanto Sertanejo. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! Me identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Oh, meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. De Flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, te dou luxo. Querência amada, planícies e serras, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho é guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, Oximango. Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Rádio São João Batista, simplesmente a melhor. Agora são 4 horas 31 minutos, 4h31, nosso boa tarde para você na sintonia, conferindo o melhor da música sertaneja. Saí de casa a noite passada, entrei numa parada, amarrei uma fogueira. Agora são 4 horas 31 minutos, seguindo com o programa, um recado é para você que está conferindo o programa, né? Portanto aí, Adriana Leite Oliveira do Carmo perdeu todos os documentos, pede se alguém encontrou encontrar documentos em nome de Adriana Leite Oliveira do Carmo. Se alguém encontrou encontrar, por favor, queira deixar um recado, né? Para o telefone 015-997-216711, onde estaremos informando a mesma, né? Portanto, Adriana, então, Leite Oliveira do Carmo, perdeu e todos os documentos, pede se alguém encontrou encontrar, por favor, queira deixar recado aqui para a emissora, né, no 015 997 216711, onde estaremos informando aí. Ela está precisando aí dos documentos, né, e já deixa o agradecimento a quem fizer isso por ela, e portanto você que encontrou ou encontrar, né, deixa o recado aqui no 015 997 216711, né, onde estaremos passando o recado aí para a Adriana assim que você que encontrou, né? Então deixa o recado para nós. 4:32, 4:32, tem mais gente ligada, sintonizada, ouvindo o programa, né? Deixa eu me ver aqui quem que tá ouvindo o programa. O nosso amigo Assis tá ligado, ouvindo o programa. Também a Zireide, né? Boa tarde para vocês, obrigado pela preferência. Também ouvindo o programa o Valdeci e a Judite, né? Sempre aí todas as tardes sintonizado com a emissora. O nosso amigo Valdeci Pedreiro, né? E a Judite, obrigado pela audiência. Direção, parei em frente ao seu corpo. Agora são 4:33, hein? Chegando mais moda sertaneja. Alô, galera, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Alô, galera, vai começar a festa maior. Sai de baixo e fica em cima, é do chão que sai o pó. A dupla que tá bombando é Chico Amado e Xodó. A galera da latinha, do boteco e do pingão, separadas e solteiras, vucu vucu e pegação. Omitir as ventraiadas e o DJ no pancadão. E quem gostou faz barulho, solte o grito, meu povão. Alô, galera, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Galera do sertanejo, da farra e da curtição, e os universitários e a turma do batidão. Vou fazer uma pergunta, preste muita atenção. Quem tá afim de beijar a boca, grita aí, levanta a mão. Alô, galera, tá tudo bem aí? Pra nós ouvir. Deixa o pau cair a folha, Samuel do Prado. E a casca nós arranca na unha, Chico Amado e Xodó. Agora é com você, menino. Galera do sertanejo, da farra e da curtição, e os universitários e a turma do batidão. Vou fazer uma pergunta, preste muita atenção. Quem tá afim de beijar a boca, grita aí, levanta a mão. Alô, galera, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Alô, galera, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Alô, galera, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. A verdadeira música sertaneja, Recanto Sertanejo. Você ouve e não desgruda. 107,1 FM, Rádio São João Batista, Itaporanga, São Paulo. Música. 16 horas e 37 minutos. Puxando carga pesada, rasgando estrada no caminhão. Engatado na banguela, quem acelera é meu coração. Minha sina, minha vida, é ser mais um viajante. Vez em quando a saudade é pior que tempestade, mas não largo do volante. Levando carga pesada dentro do peito, deixando o rastro de sonho e poeira. Amante da profissão, risco a madrugada, profissão caminhoneiro, com orgulho brasileiro, sou mais um carga pesada. De um tornado, cavalo alado voando vai, carregando toneladas. O rei da estrada sabe o que faz. Eu amo a vida que tenho e tenho a vida que amo. Mas quando a saudade avisa, cai chuva no para-brisa, são lágrimas que derramo. Levando carga pesada dentro do peito, deixando rastro de sonho e poeira. Amante da profissão, risco a madrugada, profissão caminhoneiro, com orgulho brasileiro, sou mais um carga pesada. Pesada dentro do peito, deixando rastro de sonho e poeira. Amante da profissão, risco a madrugada, profissão caminhoneiro, com orgulho brasileiro, sou mais um carga pesada. Rádio São João Batista. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 16 horas e 40 minutos. Itaporanga e região agora contam com o que há de melhor para o seu animal. JR Vet Center, clínica veterinária e pet shop em um só lugar. Na JR Vet Center, o atendimento especializado do Dr. João Guilherme Moraes tem plantão 24 horas para cuidados em animais de pequeno e grande porte, rações, medicamentos e tudo que você precisa em um só lugar. JR Vet Center, na rua Pedro Alcântara de Moraes, número 1306, no centro de Itaporanga. Telefone 99801-8521. Marcenaria Oliveira, móveis sob medida. Móveis planejados, projeto do seu jeito. Mais qualidade e bom preço. Sobre a responsabilidade do João e do Lucas. Rua Carolina José Barbosa, número 446, bairro CDHU, Itaporanga, São Paulo. Telefone 0 operadora 15 3565-1336, 996-7275-26 e 997-0973-91. Marcenaria Oliveira, você mais feliz. Casa de Carnes e Mercado 3M, a qualidade ao seu alcance. Atenção, pense nisso, a qualidade da carne não é um luxo para poucos, mas sim uma necessidade para todos. Por isso trabalhamos com carnes 100% inspecionadas, o melhor para sua família. Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1304, em frente ao Jardim. Telefone 3565-1210. Telefone WhatsApp 015-997-05-9402. Entrega a domicílio. Casa de Carnes e Mercado 3M. Rádio São João Batista. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. 16 horas e 43 minutos. Música que o Brasil cantou e ainda é bastante pedida em nossas apresentações. Homenagem aos caminhoneiros e carreteiros transportadores de pedras. Fala com a gente. Solitário, e carrega o seu rosário, o painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Gadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Só com a buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar. Representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, faço e deixo uma saudade, sempre sobra um coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as pedras do poçante, ela na imaginação. Saudade carregada, muito, muito mais pesado que a carga do vulcão. Só com a buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar. Que madrugada Rádio São João Batista. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 16 horas e 52 minutos. E

marido e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago. E hoje tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar o que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Dezessete horas e três minutos. Com muita alegria, os serranos recebem aqui no Rio Grande o famoso cantor Sérgio Reis. Feliz estou eu, porque vou agora cantar uma maneira gostosa com o serrano, esse grupo maravilhoso que eu amo, admiro e respeito. Vai ouvindo a vaneira aí, Sérgio Reis, o serrano. É na vaneira que eu vou pra sala. Agora são 5 horas 4 minutos, 5 e 4, nossa boa tarde para você, amigo ouvinte, ouvindo o melhor da música gaúcha. A partir de agora, as melhores canções da música gaúcha. Sou fã da... Hoje marcando também a sexta-feira, dia 15 de janeiro. E o jeitão dessa... Conferindo o programa também o nosso amigo Eduardo do Emaús, tá ligado? Ouvindo o programa, Eduardo do Emaús, né? Aí que participa aí do... aí do grupo do Emaús, né? Nosso boa tarde, o Eduardo do Maús, Emaús, né? O Mineirinho, Eduardo Mineirinho, tá ligadão, sintonizado, né? Bem, Sérgio! Um abraço e obrigado aí pela audiência de toda a família. A fica gostosa, não? Agora são 5 horas 4 minutos. Para, e como eu não sei tocar... Também ouvindo o programa, nosso amigo Joãozinho Gari, mandando alô aí pra todos que estão na sintonia, para todos os amigos da Prefeitura Municipal de Itaporanga, né, os companheiros de trabalho. Manda um alô para todos os amigos que estão acompanhando o programa e para toda a família, nosso amigo o Joãozinho, né? Eu sou Joãozinho Gari. Agora são 5 horas 5 minutos, 5 e 5. Daqui a pouco é chegando também os Valdir e Carlos Magrão. Os Valdir e Carlos Magrão, a música Querência Amada. Tem a ginga da morena das manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Mas Edson Dutra, é barbaridade, não me conformo que tem gente que não veio pro Rio Grande do Sul e não dançou uma maneira como essa ainda.